suas amigas, machucando seu coração. Simbora! Precisei de mil frases certas pra te conquistar, de uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra me apaixonar. Você conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mais conversa. Agora dorme com essa.